Tem algum Pokémon nadador? Tem sim, Cissa. O Poliwrath. Poliwrath, grande nadador. Suas especialidades são os nados de crawl e peito. Talvez Poliwrath o hipnotizará com o objetivo de deixá-lo de fora da Pokébola.